Equador, Golo 273, próximo ao ponto de espera da 10, por favor, decolagem. Tem decolagem imediato, Golo 273? Afirmo. Tem decolagem imediato, vento no 40 graus 05 mais, Golo 273. Autorizada, né, decolagem imediato, Golo 273. Salvador, Golo 776, boa noite, a 2 milhas do externo, estabilizado. Golo 776, que negar 1008, constante aproximação, agora de pista livre. Mandando pista livre. Acertado a gente aqui com laser verde, exatamente aí, no través do externo aqui, ok? Sim. Golo 776, autorizado por pista no zero, vento no 50 graus, 069. Depois, Golo 776, Golo 273, decolado, acima 3, chama controle, 20.8. 208, Golo 273. Bom, a chance de reduzir um pouquinho a intensidade do balizamento e do papis. Melhorou? A pista, beleza, o balizamento ainda está um pouco forte. Diminuímos, e agora? Agora ficou bom. Tá bom, obrigado. Sente. No solo 55, bifis pela direita, solo nos 1, decimal 9. 219, após livrar a direita, vamos no 776. Essa aí está tá ideal do balizamento, tá? Sim. Ó, aí o Papa Tango Victor Golf Eco, estabilizado agora com 12 minutos. Victor Golf Eco, custa a aproximação, que negar 108, depois passou o externo. Passarei externo. Victor Golf Eco. Victor Golf Eco, continuando a aproximação, aguarde 3-1 para todos. Ativo nessa posição aqui a 8 milhas, tem um laser aqui violento aqui em cima do avião. Ciente. Golfeco na curta final. Seu Golfeco vai ser avistado de repouso, pistão 0, vento 250 graus, 109. Eco. Só poderia repetir, por favor, o vento? Eu não entendi. 160 graus, 109. Obrigado. Eu gostei aqui no solo 02, confio em 4. 4 e 3. 10 e 20 pela direita, chama o solo 121, decimal 9. Fox Juliette, continua a aproximação no zero. Aguarde autorização de pouso, vento de 170 graus, 079. Tio Charlie Fox Juliette, aguarda para a informação. A intenção é, quando mais próximo, prosseguir pouso para auxiliar. Afirmativo. Reporte então livrando a final no zero. A gente vai reportar. Charlie Fox Juliette, confirme, recebeu informação do laser na aproximação para a pista 10. Afirmativo. Gentileza, reportar se caso eu receba. Maravilha, eu recebi agora o instante, mas eu vou ali reportar novamente, se mandar aqui. Livrando a final da 1-0, Charlie Fortinete, prossegue 1-7. Afirmativo, está autorizado final 1-7, ajuste no 0 no 8, chama na final. Vai chamar na final. Final 1-7, o Charlie Fox Juliette. A 130 graus com 629, tem livre pouso. Livre pouso. Autorizado, eu chamo o pista livre. noite, voo 1884. 1884, pode baixar o travão. Botará, 1884. Tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento no 50, tal 08 mais. Autorizado, pouso, pistão na 0, com 884. Salvador, é o trip 5218, tá na... interceptou o glide. Trip 5218, conhecido de aproximação, cheque frente pouso, aguarde pista livre. QNH 1008. Quatro, eu estava dizendo 9, ele fez pela direita, chama só um dos anos decimal 9. Tá com trem baixa travado, trip 5218. 5218, vento no 70 graus 08 nós, que legal no 08, livre ponto, pistão no 0. Okay. Salvador, muito boa noite, Juliette 6202, agora estabilizado na zero. Juliette 6202, continua a aproximação, que negão 2019, agora de pista livre. Agora de pista livre, 6202.